Eu tô no quarto sozinha, eu tô pelada no escuro, eu tô querendo gritar. A sombra de um morcego por sobre a minha cabeça, voando pra lá e pra cá. Alguma coisa estranha, não sei qual é o seu nome, está querendo falar. Eu tampo os meus ouvidos, fecho também os meus olhos, mas não adianta negar. Alguma coisa acontece nesse exato momento e eu não consigo explicar. Tá todo mundo dormindo, eu tô atento, acordado, eu tô esperando chegar. Meu corpo todo arrepia, meus olhos ficam vidrados, eu não posso respirar. Mas é depois que acontece que a gente fica sabendo e aí não dá pra mudar. Quarto sozinho, eu tô pelado no escuro, eu tô querendo gritar. A sombra de um morcego por sobre a minha cabeça, voando pra lá e pra cá. Alguma coisa estranha, não sei qual é o seu nome, está querendo falar. Eu tampo os meus ouvidos, fecho também os meus olhos, mas não adianta negar. Coisa acontece nesse exato momento e eu não consigo explicar. Tá todo mundo dormindo, eu tô atento, acordado, eu tô esperando chegar. Meu corpo todo arrepia, meus olhos ficam vidrados, eu não posso respirar. Mas é depois que acontece que a gente fica sabendo e aí não dá pra mudar.